Olá, aqui é Gustavo Badin. Está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado de uma lista de características que conformam o caráter do homem segundo o plano de Deus. No dia de hoje eu quero falar para você a respeito de uma das qualidades mais importantes deste homem. O homem segundo o plano de Deus é um homem arrependido. Ele é um homem que fez um bom exame de consciência e se arrependeu dos seus pecados. Ele é capaz de olhar para dentro de si, à luz das Escrituras, à luz dos mandamentos, à luz da vontade de Deus e do caminhar da Igreja, e ver se a sua vida realmente se conformou a Cristo ou se em algum momento ele transgrediu estas leis. O homem, segundo o plano de Deus, ao perceber-se com uma falha na sua consciência, com um espinho na carne, com um pecado em seu corpo, ele toma coragem, vê aonde errou, vê o tamanho do seu erro, se arrepende e pede perdão. Para você que está me ouvindo na internet ou nas ondas da rádio Mãe de Deus, se você é católico mesmo, quanto tempo faz que você, arrependido, com o coração contrito, não se achega diante do confessionário? Não se achega diante de Jesus Cristo na pessoa do sacerdote? E pede perdão a Deus pelos seus pecados. Até quando você vai manter este muro que há entre você e Deus? Até quando você vai permitir que a separação que o seu pecado produz, que a morte que o seu pecado produz, ainda traga efeito sobre a sua vida espiritual, sobre a vida da sua família e daqueles todos que estão ao redor de você? Até quando que você vai manter esta mácula junto à Igreja de Cristo que sofre por causa dos seus pecados? Quando nós dizemos que a Igreja é o corpo místico de Jesus, aonde ele é a cabeça, não quer dizer que simplesmente você está separado do corpo, ou esta é uma alegoria para embelezar, uma poesia. Não. Isso quer dizer que em alguns projetos que Deus conduz nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa paróquia, na nossa comunidade, eles param de imediato quando você decide dar ouvidos ao seu próprio coração e transgredir as leis de Deus. Mas veja, o desafio mais forte que um homem pode ter é de conformar a sua vida a Cristo através dos mandamentos, através da permanência em Cristo. É o desafio de não desejar a morte do irmão, de não roubá-lo, de não furtá-lo, de respeitar as autoridades, respeitar aos pais, de guardar aquilo que é do Senhor, o momento de adoração do Senhor, de ser capaz de amar a sua comunidade e ali sustentá-la, de fazer uma boa confissão. Veja, confessar se é necessário, pedir perdão é necessário, receber a absolvição de Deus é necessário. Pois se nós não vivemos em santidade, nós jamais veremos a Deus. Se no último dia você não estiver em estado de graça, você não verá a Deus. Como isso é complicado e como isso é duro. Como você não sabe o dia de amanhã, meu conselho a você: corra para o confessionário. Busque um sacerdote idôneo, que você confie, ajoelhe-se diante dele, pois você está diante da pessoa de Cristo e não da pessoa do sacerdote. Ele está ali em persona Christi, na pessoa de Cristo, e você deve se ajoelhar diante dele e rogar a Deus pelo perdão. O sacerdote não vai lhe condenar, ele não tem este poder. Ele está ali para lhe ouvir. Pois se você teve coragem e o necessário desprendimento e arrependimento para buscar a Deus e pedir perdão, ele vai te absolver. O exercício de ir ao confessionário arrependido é um exercício dos mais importantes da fé católica. Até chegarmos diante de nosso confessor, diante do confessionário, e nos ajoelharmos, muita coisa se passou. E eu quero dizer a você que é necessário que se passe, que as nossas vergonhas sejam demonstradas diante de nossos olhos, num bom exame de consciência, para que nós possamos de fato perceber que nós ofendemos a Deus. Às vezes, mesmo sem querer, mas nós ofendemos a Deus, e que nós precisamos consertar este caminho, e que só a graça de Deus, através da confissão, pode transformar a nossa vida. Veja, não existe caminho diferente. Você precisa se ajoelhar diante de Deus. O penitente é aquele que se ajoelha diante de Deus, que se põe aos pés do Senhor e busca o perdão pelos seus pecados, arrependido, um coração contrito, um coração que viu que eu errei. O homem, segundo o plano de Deus, é justamente este homem. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele foi adúltero, foi assassino. Mas veja, todas as vezes que ele se arrependia, ele se jogava aos pés de Deus. Deus prefere os contritos. Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Se o seu coração estiver aberto para Deus, se você for homem o bastante para abrir o seu coração a Deus e ouvir o Espírito Santo dizer: arrepende-te, peça perdão, se ajoelhe diante de Deus, faça uma boa confissão e seja absolvido. Que Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe.